Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Feio Love. No programa dessa semana, a Agatha nos conta sobre o seu encontro que do motel quase acaba no pronto-socorro. E para você que quer receber as nossas histórias, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/falhandonoamor. Siga o nosso Instagram, @falhandonoamor, e você também pode enviar a sua história. Envie para falhandonoamor@gmail.com. Eu sou o Thiago, o seu locutor. Vamos para a nossa história. Uma vez eu peguei e tava doida pra transar. Meu Deus, tá pensando o quê? Mulher também sente as vontades, ué. Eu doida pra transar, conversando com esse menino já tinha quase 2 meses, todo tarará, conheci ele pelo Facebook. Aí eu peguei, marquei com ele, né? Já pensando já no esquema, só que ele é todo tímido. Meu filho, ele é de Recife, ele tava falando assim: nós vamos se encontrar onde? E tarará. Aí eu, vamos se encontrar ali no posto, já porque o posto era próximo do motel. Aí eu falei, vamos se encontrar no posto, porque eu já queria ir pro motel, que eu tava doida pra transar. Aí peguei, fui com ele pro motel, chegou lá e ele não acreditou. Aí ficou todo sem graça. Esse menino ficou tão nervoso, que na hora de abrir a camisinha, eu não sei como, ele tipo assim, deixou o plástico um pouco. Nunca vi isso na vida. Um pouco próximo do pau. Aí, a camisinha. O papel da camisinha rasgou, velho. O pau dele. Ô, oh, velho. Que tragédia. A gente ficou maior tempão lá pra estacar o sangue. Aí depois ele nunca mais falou comigo. Acho que ele ficou muito sem graça. Se você se identificou com esse encontro, compartilhe com seus amigos. Mande-nos a sua história. Eu sou o Thiago, seu locutor, e estarei com você na próxima semana com mais um Fae Love. Let's make love tonight. Wake up. Cause you do it right.